ajudar. João Paulo e Daniel, Desejo de Amar, ainda Milionário e José Rico, volume 23, com a música Ébrio de Amor. Maurício e Mauri, Sempre Seu Homem. Gini Geno, Estradeiro Feliz. Ainda Chitãozinho, Mais o Chororó, Ela Não Vai Mais Chorar. Daqui a pouquinho, mais um bloco do baú. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Sempre com muita música boa. Baú Sertanejo. Bruno e Marrone, Bom Ver Que Te Amo. Depois Lucas e Luan, Maluco Por Você. E ainda Renan e Raí. Sertaneja. Eu sonho

da canseira, trabalho a semana inteira, só pensando na mineira, dona do meu coração. Saudade chega e judia, pra fugir dessa agonia, já conheço a Fernão Dias igual a palma da mão. O amor explodiu no peito, dominou este sujeito, agora não tem mais jeito, apaixonei nesta menina. Seus olhos são dois brilhantes, escudo em Belo Horizonte, mas é de patos de mim, é com você. O que é? Sertaneja. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida. Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia. Cada cidade que passo é boa alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada sereno, no olho meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta é só felicidade. Minha vida é segurar as regras do possante, lobo da estrada. Louco, apaixonado, mais do viajante. Minha vida é igualzinha a vida do peão. Também tem saudade do seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno, molhou meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta é só felicidade. Louco, apaixonado, mais um viajante. Minha vida é igualzinha à vida do peão. Também tem saudade no seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. Minha vida é segurar as rédeas do possante, lobo da estrada. Apaixonado mais do viajante. Minha vida é igualzinha à vida do peão. Também tem saudade no seu coração. Onde vai seu caminho?

dia pra mim ela volta e eu volto a viver. Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Não me ligou, não perguntou, nem quis saber se sem seu amor eu iria sobreviver. Prendeu minha vida. Tentei libertá-la e viver, juro, não consegui. A sua lembrança insiste em ficar do meu lado. Apesar da distância e do tempo, jamais te esqueci. Estou bem mais velho, meu rosto se pode notar. Marcas que sua proporcionou. Meus cabelos ficaram grisalhos, mudei a aparência. Perdi a corrida no tempo, você quem ganhou. Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Aqui dobradinha com Chico Rei Paraná. Em algum lugar do passado, ainda Chico Rei Paraná, Noite de Tortura. Adalberto Adriano, Separação. Rick Solo, participação de Eduardo Costa, Morrer de Amor. Ainda Taíde e Alexandre, de 2009, Por Você. Já já, muito mais músicas aqui na sua rádio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Baú Sertanejo está de volta. Os grandes sucessos tocam por aqui. Esse é o nosso Baú Sertanejo. Tá pintando mais um bloco, aliás, o último de hoje. Tá pintando moda boa. Tem Lucas e Luan, Deixa a Pipoca Arrebentar. Depois tem de Paulo e Paulino, Ponto Final. Meu amor brigou comigo, me expulsou da casa dela. Eu aproveitei o embalo e saí numa banguela. Tô aqui nesse bailão, aproveitando pra valer. Só saio desse salão quando o dia amanhecer. Deixa a pipoca arrebentar, deixa o fogo alastrar. Tristeza é coisa que eu não tenho. Quando a poeira baixar, ela vai me procurar. Eu sei o mato que eu lenho. Deixa a pipoca arrebentar, deixa o fogo alastrar. Tristeza é coisa que eu não tenho. Quando a poeira baixar, ela vai me procurar. Eu sei o mato que eu lenho. O negócio é dançar, já que tudo tá danado. Não adianta mais chorar pelo leite derramado. Deixa a pipoca arrebentar, deixa o fogo alastrar. Tristeza é coisa que eu não tenho. Quando a poeira baixar, ela vai me procurar. Eu sei o mato que eu lenho. Deixa a pipoca arrebentar, deixa o fogo alastrar. Tristeza é coisa que eu não tenho. Quando a poeira baixar, ela vai me procurar. Eu sei o mato.

Jean Giovanni, olha amor, dirigindo pra salvar minha vida. Ainda Fafá de Belém, a queima-roupa. Participação do Zezé de Camargo e Luciano, de Paulo e Paulino, ponto final. Lucas e Luan, deixa a pipoca arrebentar. Olha, um forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade, mais uma vez, obrigado pela companhia. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com você. Vem na sequência, mais um campeão de audiência. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.